3600 no solo 08, libere a direita, chame solo 121 na decimal 9. Direita 219, pé 3600. Solo 2, pé 3600, grupo ponto estranho. Pé 3600, Alfa Juliette, ponto 107. Alfa Juliette, 107. 2, boa noite, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 09 nós. 110, 09 é isso, vento? Afirmo, 110, 09 nós. Pouso, pista 0, chané 62, 12. Portugal 023 after Alagoinhas, Lady Beacon, fly direct to Sierra Vista 368. Roger, Alagoinhas, Sierra Vista 368, é Portugal 023. Pé 3152, reduza para 2409. 2409, 3152. Azul 4107, reduza para 2309. Libere a direita, chame solo 121, décimo 9. Solo 1219, chame a 6212. Boa. Salvador, boa noite, 6212, o Xané, de trânsito na Delta. O Xané, 6212, autorizado para esse Alfa Kilo, para o Pate 3, posição 1 no Romeu. Perdão, de Bruna Fox, segue posição 1, Romeu, pela Alfa, estilo Pátio 3, é 62, 12. Salvador, boa noite, o Azul 2774, cliente da Alfa. Azul 2774, formação Alfa, Porto Seguro, autorizado. E a rota do plano de voo, nível 160, saída toral, curva à direita após a decolagem, pista 10. Transponder 0263, controle 120, decimal 8. Azul 2774, autorizado conforme posto seguro, nível 160, saída coral, primeira curva à direita. Transponder 0263, controle 108, Azul 2774. Correto, chama para o pushback acionamento, Azul 2774. Pará. controle, azul 49980. Azul 4980, chame o centro Recife em 125 decimal 85, alterne 126 decimal 85. 125 decimal 45, 126 com Recife, obrigado, 4980. Eu peso no 44, Pagode, nível 360. Saída da El, transição Motiva, curva direita após a decolagem. Transponder 5407, controle 120, décima 8. Serra Vista 366, procurar estabilizar, 22 espaço. Da contagem, após o 44. Tá até Pagode. Saída da El, transição. Você não vai transformar a saída da El? Transição Motiva. Saia Motiva, 5407, transponder 208, é controle, chegou na 013. Correto, 9013, chama para explicar o estacionamento. Tá valendo, obrigado. Salve, Salvador VA. Comp, 230, 20, Salvador VA, é Portugal, Jesus, 13. Azul 4959, serviço radar encerrado, passando a posição coral, chame o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Salvador, é o Azul 4980. Prossiga 4980. Negativo contato em ambas frequências. Entrou 126, decimal 85, 125, decimal 45. Não, 125 não foi, vou tentar. Você passou a 1268. 12685, aprimado. 12685, 12585, obrigado. Nada. Tá 3152, reduza para 2109. 2109, 3152. 4107, vetor para sequenciamento, curve A esquerda, proa 015, limite radial 280 de Salvador. 015 de proa, limitado 20 Salvador. 3152, desça para 2510, ajuste de altímetro. 1015, foi direto de árbitro 366, está autorizado o final do procedimento terminado. 2500, direto Sierra Vitor 366, autorizado o procedimento RNAV, está 10, 313. O 4107, desse mantém o nível 050. 050, 0507. Now 023 reduce speed to 220 knots. Speed 220, Portugal 023. Salvador 2224, estabilizado visual com a pista. 2224, chame torre 1-8, decimal 95. 1-8-95, obrigado. Torre Salvador, boa noite, passarelo 2224, na final do ano 0, 8 milhas. Fantástico, não, 24. Noite, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10. Vento 100 graus, 109. Autorizado pouso, 10. Voo 224. San Portugal 023, resume my navigation, heading Sierra Vitor 366, descend to 2,500 feet. Sierra Vitor 366, 2,500, Portugal 023. Azul 4107, reassuma a navegação, Serra Vitor 366, desça para 2500 pés. Ajuste de altímetro no 0.5. Desça para 0.66, 0.5, 0.7. Estabilizou 3152, visual com a pista. 3152, chame torre 1 no 8, decimal 9. 1895, 3152, boné. Decola a primeira curva à esquerda em Pucaracaju. Aciona 5414 transponder e o controle opera em 1208 gol 1868. Estou confirmando 5414 transponder. 5414. Correto, chama para chegar estacionamento 1868. Oi. E aí, identifique, desça para 4010, ajuste de altímetro 10, 15, chegada bom. O 4107 reduz para 1809. Autorizado a final da RNAVE, reporte estabilizado. 1809, reportará estabilizado. 4107. É Portugal 023, cleared RNAVE final approach. Portugal 023, cleared RNAVE final approach. Catway 10. Aproximação, aguarde informação de pista livre. 3152. Passarelo 2224 no solo aos 24. Libere a direita, chame solo 121, décimo 9. Libero, chamo solo 129, obrigado. Obrigado, 2224. Solo Salvador, Azul 2774, puxa bem, que é acionamento. 2774, aguarde distante. Novo, pastéis. Salva, batalhando, 2224, livrou. 2224, Alfa, Kilo, Pátio 3, até para os sinalizadores. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2224. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 099. E o pouso na 110, 3152. Boa noite, é Portugal, zero to three. Portugal, zero to three, number two for landing Salvador, continue approach, send by run navigated. Copy, number two, Portugal, zero to three. Obrigado. Azul 2774, autorizado, que estiver caçando a meta, chama o taxi. Obrigado, puxa o caçamento, vou cortar a taxa, Azul 2774. Azul 4107, boa noite, continue a aproximação, no momento número 2 para pouso, aguarde informação de visto ao livro. Então 3152 no solo aos 26, libere a direita, chame solo 121 na decimal 9. Direita 219, 3152. Confirme para Salvador. Olá, Azul 2703, está marcando corte 1620, com informação alta. 2703, boa noite, contato radar, passando onde, voe direto do ponto para chegar da ponta, reporte descida. Voa direto do ponto e reportar a parecida, 2703. Tá, 3152, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02. Mário. Airline 10, Portugal, 023. Portugal 023 on the ground, that's 29er, turn your right and call ground 121 decimal 9er. Right, ground 121 decimal 9er, call 023, alright. Alpha report before taxi Juliet. Continue on Alpha report before Juliet, that's now 023. Solo Azul 2774, taxi POB de 67, autonomia 3 horas e 20, alternativa Guaracaju. Azul 2774, taxi 70, saída do Pátio 3, já pode para ingresso no Pátio 1. Táxi até a saída do Pátio 3, chamará para ingresso do Pátio 1, Azul 2774. De passagem na TR da Azul para prosseguir para a ponta de espera, após ingresso a Juliette para o portão 2. Positivo, Juliette, 7-7-7-1, TR da Azul, portão 2, 3-5-2. Azul 2-7-7-4, siga até o ponto de espera da Pátio 1 em Índia, ponto de espera 2-8-9-5 a torre, ajustando 0 no 5. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 2-8-9-5, nos vemos com ajuste Azul 2-7-7-4. Portugal 0-2-3, Alfa, Juliette, April 1, Gate 1-1. Alpha Juliet, April 1, Gate 1-1, SL 0-3. Azul 4107 no solo aos 3-1, Libéria direita, chame solo, 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, Libéria, 07. Azul 2774. Azul 2774, boa noite, mantém o ponto de espera. Ponto de espera 2774. Solo, Salvador Azul 4107, Libra direito. Azul 4107, Alfa Kilo Pati 3, vai tentar finalizar 2. Alfa Kilo Pati 3, Azul 4107. Azul 2774, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Autorizado a alinhar e manter, 1-0, Azul 2774. Uno 246, voy direto a Cerrito 368. É, mensagem do Trump 246, tá? Afirmativo, voy direto a Cerrito 368. É, a gente tá vindo pelo 367. Foi 368 para evitar a área restrita. Boa noite, controle do voo 1134, passando 1400 pés, na saída PUC. 37, Serra Vita 368. Pode ser. O 1-1-3-4 suba ao nível 350, saída PUCA, transição Aru, contato radar na decolagem. PUCA Aru, sobe ao nível 350, gol 1-1-3-4. PUCA 3-4, solicita a proa de Aracaju. O perfil da saída inicialmente aguarde coordenação. Vai dar o Bono 1-3-4. Utilizado Azul 2774. Posição é 5, puxa e acionamento. 17 no 3, vista para 4 mil pés. Ajuste de altímetro, 1-0, 1-5. 4 mil e 5. 1-3, boa noite. Gente, aguarde, gol 9-0, 1-3. Aguarde. 170, informação Bravo, está na posição 6, autorização Campina Grande. Voo 1170, informação Bravo agora, autorizado para Campina Grande, via radar do plano de voo, nível 370. Saída Puca, transição Zipar, rua esquerda após a decolagem. Transponda 5420, controle 120, décima 8. Autorizado 370, conforme, decola na Puca, Zipar, com curva esquerda 5420, o transponda 108, controle, gol 1170. Correto, gol 1170, chama para o pushback acionamento. Vai chamar para push e acionamento, gol 1170. Ike, vista ao nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, bom 092. Uno 246, vista para 2506, ajuste de altímetro no 015, voo Serra Vitor 366, autorizado ao final do procedimento da aeronave, reporte estabilizado. Esquenta 2500, com 1015, Serra Vitor 366, salvo estabilizado, 1241. Controle bom no 098, autorizado, controle do Serra Vitor 366. 098, voo e Serra Vitor 368. 368, voo 098. 398, identifique e desça ao nível 060, direto Serra Vitor 368. Oxalé 6258, desça para 2510, ajuste de altímetro no 015. Após a posição ITAP, voo Serra Vitor 366, autorizado ao final do procedimento, é nave, reporte estabilizado. Azul 2713, após a posição BOMF, voo Serra Vitor 368. Após BOMF, Serra Vitor 368. Desadão 246. Foi 1 no 8, decimal 95 no 246. 895, 246. Salvador, boa noite, 1246, RNAV, pistola. 246, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, o vento 1.10 graus, 089. E o repouso no zero, 1.10, 300, alterna Salvador, temos 1.76 a bordo. Boa noite, 68, tá aqui autorizado até o ponto de espera da 1.0, via Fátima Índia, ponto de espera 295 a torre, quer negar 1.0, 1.5. Gente, Pátio Índio, ponto 0 da 1.0, torre 1.895, ajuste no 0.95, voo no 868, obrigado, excelente noite. Voo 9013, autorizado, pushback acionamento, chama para o táxi. Vivo, 9013, também não pode resultar. 3 Salvador, muito boa noite, gol no 868, ponta de espera dando 0, visual contrato na final. Pronto. Gente, gol no 868, boa noite, mantenha a ponta de espera. Mantenha, no 868. Salvador, boa noite, Salvador, 6908, Salvador. Salvador, boa noite, Salvador, 6908. Salvador, boa noite, Salvador, 6908. Azul, 6908, identifique, desse ao nível 070, chegada a Mali. Para o 070, chegada a Mário, Zona 908. Oxanã 6258, boa noite, tráfego avistado. Continua a aproximação, aguarde formação de pista livre. 6258. 1246, no solo 42, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, bom, 2 para o centro. Zero no 3, para início do táxi, CB 1976, 4 horas de 6 autonomia, galhão a terra. 190 3, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1 Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 118, decimal 95, QNH no 0, 15. Pátio Índia, ponto 0, 895. Ah, escuta, obrigado, boa semana, 0. Fala, boa noite, 1246, legal. 1246, Alfa, ponte antes da Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, vamos ver. Voo 1868, visual com R2 da Avianca, final do 10. Afirma. Após a passagem do R2, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10, voo 1868. Após a passagem do R2, a gente mantém 10, voo 1868. Azul 2713, voo Broa do Serra Vitor 366, desça para 2510. Assiste ao altímetro no 015, autorizado, final de procedimento da imagem, reposto estabilizado. 366, 2510, como em 15, vai ser só mais fácil. No 098, desça para 4000 pés, reduza para 2009. 4.2009. Mantenha presente proa, limite radial 280 de Salvador, guardando o servidor 366. Isso é para 2510. Ajuste no 0, 1 no... Vai manter a proa, limite a 280, radial 280 de Salvador, com 15, bom, 0 na vez. Chalé 6258 no solo aos 45, libere a direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita 221, estabilizou a sinal azul 2713. Azul 2713, chame torre 118, decimal 9. Torre 285, obrigado, boa noite. C398, após o desvio, Rui Serra Vitor 366. Desça para 2500 pés, ajuste altímetro no 015. Após o desvio, Serra Vitor 366 para 2500. Bono 098, reassuma navegação, Serra Vitor 366, reporte final do RNAV. 366, reportará o final do RNAV, Bono 098. Continue aguarda. Poxa, né, 6258, Alfa, Kilo, Fat 3, posição 1 no Lima. Agora para Uno Romeu, 6258. Uno Romeu, 6258. Uno 868, decolado aos 47, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Segue um ATR 72, meia dúzia de milhas à sua frente. Vai reduzir 2,95 ao 098, pô. Foca Aracaju. Bono 868, suba nível 230, sai da Fuca, transição Aracaju, contato radar na decolagem. 230, Bono 868. Aguardando, Bono 098. Essa primeira taxa esquerda é aquilo. Essa primeira taxa não tem, aquilo tem a Delta. Ok, gente. Azul 908, desça para 4 mil pés, ajuste no 015 após ETAP, Serra Vitor 366. Desce para 4 mil pés, ajuste no 015 após ETAP, Serra Vitor 366, Azul 908. Estabilizou a RNAV, pistão no 0, tá? 3398. Três, 398, chame torre 118, decimal 95. 1895, tem uma boa noite, tá? 3398. Salvador, boa noite, tá? 3398, estabilizada a RNAV, pistão no 0. 3398, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda, 3398. Azul 2713 no solo 50, agiliza a liberação à direita, chame solo 121 no decimal 9. Vai agilizar à direita, vai chamar 1219, o Azul 2713. Vento 1-0-0 graus, 1-0-9, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso no zero, vamos ver na vez. Boa noite, Azul 2713. Azul 2713, Alfa Kilo para parte 3, até para o finalizador. Alfa Kilo para parte 3, até para o finalizador, Azul 2713. Direto a Aracaju? 1098 no solo 52, libere a direita na Fox, chame solo 121 no decimal 9. Direita Fox 219 com 109. Alfa Romeo 363. 363, boa noite, 68. 908, boa noite, continue a aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 2908. O voo 90 no 3 para informação, estimado de mais um pouso, além dessa aeronave da cena curta, e após ser autorizada a pular. Muito obrigado pela informação, 90 no 3. No solo 54, libere a direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita 29, agora. Alfa, Alfa, repórter de Juliette. Alfa, de Juliette, 233, 4, 8. 3, após a passagem do Embraer Azul que pousa, autorizado a alinhar e manter, observando no zero. Após Azul, vem mantendo zero, com 0 na 3. Foi Servita 368, desça para o 050. Zero, 8868, chame o centro Recife, 125 decimal, 45 alterne 126, decimal 85. 25452685, gol no 868, obrigado, excelente noite. Ou no 098, Juliette, então 01. 01. Azul 6908 no solo 56, libere a direita, chame solo 121 no decimal 9. Direito, solo 29. Azul 6908, boa noite. Alfa Kilo Pato 3, 3 Lima, posição breve. Alfa Kilo Pato 3, 2 na 3 Lima. Zero, um no três, autorizado decolagem pistão no zero, vento 100 graus, 089. Vento decolagem no zero, boa noite, 093. Juliette, portão 08. Juliette, 08, 3398. Zero no três, decolado ao 59, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, uma boa. Oi, voo, 1972, informação Bravo, vai passar o 220. 1172, boa noite, identifique, desça para o nível 0620, voo e serviço 368. Desça o 060, todo serviço 368, voo. Controle, boa noite, Gono 9013, curvando à direita, 2000 para 360 na saída. Gono 9013, suba ao nível 360, saída da El, seleção ótima. 360 da El, ótima, quando possível solicita direto o Leda. Obrigado, Leda. Avando Leda, graças. 972, boa noite. Identifique, desça para o nível 070, Serra Vitor 368. 070 vai igual ao 368, boa, 978. Sena 6074, voo Serra Vitor 366, desça para 2510, ajuste de altímetro no zero. Autorizado, final procedimento da RNAV, reposto estabilizado. Cortando 366, reposto estabilizado, ajustado 6074. Passou 90 para o 060, gol 9172. 9172, desça para o 050. Para o 050, 9172. 172, voe direto Serra Vitor 366, desça para 2510, ajuste no 015. 2515, Serra Vitor 366 na prova. Voo 972. Voo 90 no 3, suba ao nível 360, saída da EL, transição mótica. Chame o centro Recife. Na frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251238, voo 9013, gratidão, boa noite. Oi. Salvadora, azul, parceiro 62, boa noite. Boa noite, azul 4062, voe Serra Vitor 368, desça para o nível 050. 368050, parceiro 62. Uno 972, desce para 2.510, ajuste.